No início da noite desta quinta-feira, por volta de 19 horas e 50 minutos, equipes da Polícia Militar e da Guarda Municipal foram deslocadas para o atendimento de uma situação de ferido por disparo de arma de fogo na rua Manaus, no Jardim Paraná. Quando chegaram ao local, os bombeiros constataram que a vítima já se encontrava em óbito. Homem de aproximadamente 22 anos, com perfurações no tórax e nas costas, respirava com dificuldades quando a mãe chegou ao local e minutos depois, segundo ela nos relatou, o jovem perdeu a vida. Os policiais militares isolaram a área até a chegada da Delegacia de Homicídios, do Instituto de Criminalística e do IML. Com a chegada do perito, foi constatado que os tiros disparados provavelmente de um revólver atingiram, além da vítima, o portão de uma residência e a parede de uma outra casa. No local onde aconteceu essa morte, só nossa equipe registrou nos últimos 2 anos pelo menos 3 homicídios. A vítima foi identificada como Maicon Gomes da Silva, de 22 anos. Constatadas 6 perfurações da vítima, sendo 3 nas costas, 1 no tórax e 2 em ombros. Segundo informações coletadas no local, o crime foi praticado por 2 indivíduos que estavam em uma motocicleta com detalhes brancos e vermelhos com placas do Paraguai. Informações sobre o crime devem ser encaminhadas à Delegacia de Homicídios. Testemunhas, familiares e amigos que estavam na cena do crime devem prestar depoimento e trazer detalhes de um crime registrado em plena luz do dia. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.